800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Da Rádio Universidade, aqui pro Santa Demo. Bom dia. Ah, é. Boa tarde. É que eu não, a gente não almoçou ainda. Bom, agora são 1h07, vocês estão conferindo o Santa Demo. Hoje, dividindo a mesa com o menino do Santa Demo, pra falar um pouquinho de folk. Uhum. Hoje a gente vai dar uma acalmada no som, passamos do punk hardcore pro folk. Uhum. Hoje eu, Leonardo Cortez e Andressa Amaral vamos apresentar um programa todo sobre o folk ocidental, porque o folk mundial a gente não teria condição de pôr em 2 horas de programa só. É muita produção, muita coisa, então o que a gente fez foi apenas um recorte para vocês, um pouco do folk ocidental, que é, digamos assim, o mais conhecido, mas tem muita coisa, muito subgênero, muita categoria pelo mundo afora. E pra começar, a trilha de hoje do programa é o disco, memorável disco, o primeiro disco duplo da história, o Blonde on Blonde, do Bob Dylan. É o primeiro álbum duplo da história do rock, apesar de claramente poder ter sido feito em um. Marca uma era em que Dylan, apesar de desinteressado pelo álbum, consegue fortificar seu estilo de letras surreais e um blues com uma levada mais forte. O álbum foi gravado em Nashville, nos Estados Unidos. O Blonde on Blonde foi classificado em número 9 pela revista, Rolling Stone, uma lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Ele que foi, acho que, o precursor, né, do folk nos Estados Unidos. E também muito influenciador no gosto musical dos nossos colegas. Eu, pelo menos que eu digo isso, dá um abraço para Carolina Barim. Ela que é mais aficionada. Ah, é verdade. Até eu tava conversando com a Laura e ela disse: ah, vocês poderiam ter chamado a Carol pra fazer uma participação, porque ela gosta bastante, entende bastante. Daí que pena que eu fiquei sabendo disso tarde demais, senão a gente trazia ela pra mesa também. Isso talvez pra um folk ocidental, parte 2, mão direita da Carol, aí fica o convite, Barol. Hades. É. É, porque até o Molina tava dizendo que a gente vai ter que fazer outros programas de folk, porque é muita coisa, então acho que a gente tem mais coisa pra explorar. Então dá pra pegar mais umas participações aí, daí a Carol vem. Uhum. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha, Molina. E para esse programa especial, eu fiz uma reportagem sobre o que o folk representa. Aí, eu não vou dizer agora, não vou dar detalhes do que seria a reportagem, mas é uma reportagem que vai falar sobre todo o folk mundial. Então, Molina, pode dar a locução da reportagem? O folk vai mais além do que cantores, compositores tocando violão, retratando um contexto nas letras e com um solo de harmônica. Essa é só uma parcela da música folk mundial. A palavra folk vem de folclore, descrito por William Tones para descrever as tradições, os costumes e superstições de classes não aculturadas. O termo folk deriva do alemão Volk, que significa povo. I love A música tradicional folk é uma música cantada como música de classes baixas ou como música de compositores desconhecidos em um longo período de tempo. Para cada parte do continente, a música folk pode variar de exemplos. Na Índia, uma das músicas folk é o Bhava Geeti, que significa poesia da emoção. É uma forma de música que expressa temas como amor, natureza e filosofia. Outro exemplo, na China, parte das músicas folk são influência para músicos de hoje, porque a maioria eram feitos na escala pentatônica, que são entre 5 notas ou tons. Muito usado no padrão de músicas tonais simples. Por exemplo, um sertanejo universitário, como que tem 5 notas ou menos. Além desses exemplos, no Oriente, o folk amplia seu universo pelos outros países, como nos países da América. Simplicidade é uma característica do folk ocidental de agora. São músicas de harmonia simples com letras engajadas. Cantores como Woody Guthrie e Pete Seeger expressavam em suas canções temas protestantes nos anos 30 nos Estados Unidos. Dos anos 50 para os anos 60, houve uma volta do folk estadunidense para a mídia. Bandas como The Byrds e cantores como Bob Dylan foram grandes precursores do estilo na América. No passar do tempo, o folk ocidental ganhou subgêneros misturando com outros estilos. O folk elétrico, o metal com folk o folk punk o folk trônica o indie folk o neo-folk o nu folk folk psicodélico e o folk progressivo. O folk vai além do estilo, e é um processo cultural que varia de um tempo para o outro. O que fizemos é só um recorte de tudo que o folk representa. Então aproveite um programa. reportagem sobre folk que eu fiz para esse programa especial. Eu queria comentar um pouquinho. Muito boa essa reportagem que o Léo fez, porque pôde mostrar diversos subgêneros pelo mundo inteiro que existe sobre o folk, que são que a gente, às vezes a gente não tem muita referência, né? A gente tem referência mais do folk americano, né? Aquela coisa mais country, mas então é bom ressaltar que o folk, ele é uma música nativa, não interessa o lugar, e que por isso que ele varia tanto e tem tantos subgêneros até então desconhecidos pra gente. E lembrando que, sério, o folk é muito maior do que eu já pensava. Eu, pelo menos, para fazer essa reportagem, levou um tempo para eu pegar uma música indiana folk, uma música indiana, pelo menos, boa, assim, para rádio, e depois pôr como trilha. Mas o ouvinte ainda vai querer pesquisar um pouquinho mais sobre folk, e, sério, vai ter muita coisa de cada país, ou de cada continente. Aí quem quiser dar uma pesquisada vai achar muita coisa aí. Então, para começar o bloquinho de hoje, para os sons de abertura, eu escolhi quatro expoentes que eu, pelo menos eu gosto no folk ocidental, que é o Jethro Tull, o Cat Stevens, o Bob Dylan e o Leonard Cohen. Então vocês confiram primeiro agora, And the Mouse Please Never Sleeps, do Jethro Tull. Toca aí, Molina. With steel green eyes, swishing through the rye grass, with thoughts of mountain apple pie, tail balancing above my mouth, and the mouse please never sleep, lying in the cherry tree, gathered fed but warmly. Curiously, my ancestry. Look out, little fairy folk. He's the all-night working cat. Eats but one in every ten. Leaves the others on the land. And the mouse please never sleep. Waiting by the cellar door. Thank you. Esquecemos de anunciar as outras músicas, por isso que a gente resolveu voltar. Então. É, a gente vai anunciar o bloquinho inteiro, então aí depois a gente retoma os títulos para vocês não perderem a sequência. Uhum. Até a gente vai anunciar aqui no site também. Então, depois dessa música do Dia Total, a gente vai tocar Cat Stevens com Peace Train. Depois Bob Dylan com Tangled Up in Blue. Abraço, Carol, de novo. E também a gente vai tocar Leonard Cohen, Sisters of Mercy, que no caso nomeia a banda Sisters of Mercy. Então, toca aí, Molina. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Just ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Come on. Good friends too, cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding loud. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train, sounding louder. Come on. Morning, the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they set our lives together. Sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. Well, she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in the back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. to get to her song. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Então vocês ouviram agora Leonard Cohen com Sisters of Mercy, e não Sisters of Mercy com Leonard Cohen. E Bob Dylan com Tangled Up in Blue, Cat Stevens com Peace Train, e antes vocês ouviram Jethro Tull and the Mouse Please Never Sleeps. Agora são 1h36 da tarde, esse é o Santa Demo. Também para os ouvintes que têm banda, para os ouvintes que têm banda até ou têm um projeto folk, podem nos mandar aqui pro e-mail do programa, que é... Ou também pode mandar para o Facebook, que é o facebook.com/santademo. Ou mandar algum projeto pelo Twitter também, twitter.com/stademo. Agora vocês vão conferir o outro quadro, que é o quadro do lado B. pro lado B, a gente trouxe o Jeff Buckley, que passou sua adolescência a ouvir diversos tipos de música, como o blues, o rock e o jazz. Depois de terminar o colegial, ele decidiu que a música seria um caminho a seguir. Com medo de ser comparado ao seu pai, que era o Tim Buckley, ao invés de cantar, ele decidiu inicialmente tocar guitarra, tendo ido estudar para o GIT, Guitar Institute of Technology. Então, nada a ver com folk, né, que é unplugged, ele começou com as guitarras. E pena que ele morreu de uma forma drástica, né? Pelo menos assim, ele morreu de uma forma cinematográfica até. Imagina alguém vestido e calçando botas, entrando na água, andando normal, de boa. Foi lá no córregozinho e tal, aí cantando uma música do Led Zeppelin. Aí enquanto ele caminha, ele vai desaparecendo, aí depois ele morre. É, não, lenda ou não, é uma das mortes mais curiosas que a gente pôde perceber aqui. E até porque a gente tava percebendo também que os caras geralmente têm mortes trágicas e morrem cedo. Sim, morrem cedo. Hank Williams morreu com 29 anos. E ainda bem que o Johnny Cash, ele durou bastante. Durou bastante, lançou disco, lançou clipe na MTV, fez maior sucesso com a cover do Nine Inch Nails. E pelo menos o Jeff Buckley não teve um destino tão bom assim. É. Então, o Buckley tinha lançado um disco chamado Grace em 94. Ele foi muito aclamado pelos críticos e pelo público naquele ano, com músicas simples e afáveis. E no desenvolvimento do outro disco, que ia se chamar My Sweetheart the Drunk, aí teve o intérprete que ele morreu. Aí foi lançado um disco póstumo com as gravações do My Sweetheart the Drunk, em 98. Aí o disco se chamou Sketches of My Sweetheart the Drunk, que seriam estudos do disco. E hoje a gente separou não as músicas mais conhecidas, assim, ou as mais coxinhas do Jeff Buckley. Até Grace é a mais coxinha, mas na época, quando ele... Nessa faixa aqui que ele se apresentou ao vivo num bar quase bagaceiro, ele fez uma forma... Ele só era a voz dele e a guitarra dele, e só. E também um pouquinho... Dava pra ouvir um pouquinho do pessoal falando no bar. É, ele mesmo fez uma versão diferente da música dele. Então, essa que a gente trouxe, né? Ao vivo aí. Então, vocês vão ouvir agora Parchment Farm Blues, Preaching Blues. E depois vocês vão ouvir Song to No One. E a última música do bloco é Grace, ao vivo no bar Scene A. Então, toca aí, Molina. Just give me life is morning down on Parchment Farm. Just give me life this morning down on Parchment Farm. I would hate it so bad, but I left my wife and all. Oh, goodbye wife, for you have done gone. Oh, goodbye wife, oh, you have done gone. But I hope that someday you will tell my lonesome song. Oh, listen, you better, I don't mean no harm. Oh, oh, listen, you man, sure don't mean no harm. If you wanna do good, you better telephone Parchment Farm. Saying it be sundown when your work is done. down. Everything was my home, but the man don't want me around. Everything was my home, but the man don't want me around. They see I'll take their women, take them out of town. I'm sitting down past my farm, and I so wanna go back home. I'm sitting past my farm, and so wanna go back home. But I hope that someday I shall overcome. This morning, blues and walking like a man. I was up this morning, blues walking like a man. Yeah, no blues, give me your right hand. And the blues fell on my child, told me all upside down. Yes, you gonna do it? Preach 'em now. And the blues fell on my child, told me all upside down. Carry on, poor Bob. Just can't seem to turn you around. And the blues is aching, old heart disease. And the blues. Old heart disease killing me like consumption, killing me like by degrees. I've been studying the rain, drive my blues away. I've been studying the rain. Drive my blues away. Going out to the still way. Stay out there all day. Days that melt into nothing. I've nothing left for a boy but to hide his dreams away. Hide all his dreams away. A daisies of the daisies. A daisies for a floor. A days that melt into nothing. I promise piled to the door. A though the door was open, there's nothing left for a boy but to hide these dreams away. All those dreams decay. Laura, know the song for always. Laura, show this song to no for these moments, a sweet moments of mine. Each life must blossom and die, but my song comes strong in time. Nothing left for a boy, nothing left for a boy but to hide those dreams away. All those dreams decay. Laura, I know this song for always. Laura, show this song to no one. Oh, I had to fight for these moments, the sweet moments of mine. Each life must blossom, but my song comes strong in time. And all the doors open, there's nothing left for you now but to hide your dreams away till they come into play. Laura, know this song for always. Laura, show this song to no one. Song about it's not about another dream, but it's about not feeling so bad about your own mortality when you have true love. Cries to the clicking of time. she weeps on my arm. Walking to the bright lights in sorrow. Oh, drink a bitter wine, we both might go. Vocês ouviram agora Gracie ao vivo no Dubar Ciné, Song to No One e Parchment Farm Blues / Preaching Blues, todas músicas do Jeff Buckley. Versões do Jeff Buckley, na verdade. E agora são 1 hora e 57 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas e 58 minutos. E João, tudo bem? Tudo. Quem é esse garotinho lindo aí? É meu filho. Já tá desse tamanho, João? Como o tempo voa, rapaz. Muita coisa muda com o tempo. Por isso, seu cadastro do Bolsa Família deve estar sempre atualizado. Veja no extrato se chegou a sua vez e atualize para continuar recebendo o benefício. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria. Governo Federal. Oi, aqui é Cissa Guimarães. A chegada do Ano Novo é um momento de renovação, mas também de reflexão. Lembrar de pessoas que perderam a vida na violência do trânsito. Pessoas que tinham uma vida inteira pela frente. Precisamos fazer um pacto para preservar essas vidas, para preservar o futuro do Brasil. Consciência no Trânsito. Um pacto pela vida. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Também. É, eu acho que eu tinha que fazer. Olha aí. Acontece, acontece. A gente falando da Laís aí, ó. Saudades, Laís. Agora tá em Porto Alegre, tá nos ouvindo pelo site. Semana que vem ela vai voltar. Um beijo pra Laís. Beijo. Agora são 1h59. Nós vamos para o Mão Direita. Mão Direita que voltou das profundezas, eu acho. Olha aí, ó. Uma ajudinha sempre cai bem. É a Mão Direita. Nessa semana, quem fez o Mão Direita foi o nosso colega aqui da rádio, o Marcelo De Franceschi. Ele falou de um Mão Direita sobre o aclamado e saudoso Nick Drake. Oi pessoal, eu sou o Marcelo De Franceschi, eu sou o locutor aqui da Rádio Universidade e vou falar um pouco do cantor folk Nick Drake. O Drake pode até ser confundido com o Nick Cave, que é o vocalista do Nick Cave and the Bad Seeds. Mas a diferença é que o Drake morreu faz muito tempo, quase 40 anos, e o Cave ainda está vivo. Porém, ambos são grandes músicos, claro. O Nick Drake, ele foi muito mais reconhecido depois da morte dele. Ele infelizmente acabou se matando, segundo o laudo médico, que indicou uma overdose de remédios para depressão. O Nick Drake, ele era um tipo Jim Morrison, assim, vocês imaginam Jim Morrison do folk. Até fisicamente, eles são um pouco parecidos. Só que o Morrison era americano, o Drake era inglês e morreu com 26 anos. Um ano a menos que o Morrison, que tinha 27, né? Entrou no famoso Clube dos 27. O nome completo do Nick Drake era Nicholas Rodney Drake. Ele viveu entre 1948 e 1974. E nesse período, ele lançou 3 discos. Detalhe que a mãe dele era cantora e tocava piano, que acabou incentivando o filho a aprender a tocar. E, bom, ele tanto aprendeu que acabou entrando numa das melhores escolas de música de Londres e acabou se apaixonando pelo violão. O primeiro disco do Nick Drake foi o 5 Leaves Left, lançado em 1969, quando ele tinha 21 anos. Nessa época, ele ainda estudava literatura inglesa na Universidade de Cambridge. Parece que quando saiu um disco, ele não foi muito recebido, assim, tanto em vendas quanto na crítica. Mas hoje em dia, ele é aclamado, assim, como um dos melhores discos de todos os tempos. Esse disco do Nick Drake não tinha só violão ou bateria, assim, nas suas músicas. Ele queria também instrumentos eruditos, como violoncelo, piano, violino, flauta e saxofone, que dão uma emoção e uma riqueza muito grande para as músicas dele. E já pelo título, Faltam 5 Folhas, já dá para ter uma ideia que a maioria das canções dele falam da natureza. O álbum, o 5 Leaves Left, também é citado no livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, uma compilação de resenhas de diversos críticos de músicas. Aliás, os 3 álbuns do Nick Drake estão nessa lista dos 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Eu vou ler um pouco do texto do livro de cada um aqui. Sobre o 5 Leaves Left, diz o seguinte, assim: O álbum de estreia de Nick Drake é um trabalho admirável, repleto de músicas complexas e introspectivas, mas impregnadas de arranjos e de produção tirados diretamente da prateleira do pop. O segundo disco que o Nick Drake fez foi o Brighter Lighter, de 1970, um ano depois. E ele diz o seguinte, o 1001 Discos: apesar do vocal sussurrante, uma característica de todo o seu trabalho, foi neste disco que Drake passou mais perto de uma banda de rock. E de fato, nesse disco aparece mais a banda que acompanhava ele, o Fairport Convention, e até um integrante do Velvet Underground. O último álbum foi o mais famoso dele, o Pink Moon, de 1971. Reza a lenda, e provavelmente é verdade, né? O produtor deve ter dito isso, que o Pink Moon foi gravado à meia-noite, em duas sessões de duas horas, em outubro de 1971, só com o Nick Drake e o produtor no estúdio. Não tinha uma banda acompanhando o cara, ao contrário dos álbuns anteriores. Até o piano da faixa título, a Pink Moon, foi tocado pelo Nick Drake. Tem até uma banda, o Sebadó, inclusive fez uma versão de Pink Moon. Se o Santa Demo quiser tocar depois, fica à vontade. A música que encerra o álbum Pink Moon se chama From the Morning, e um dos versos dela estão talhados assim, no túmulo do artista, que dizem o seguinte: "And now we rise and we are everywhere." Como eu tinha dito, quando os discos foram lançados entre 69 e 71, eles venderam muito pouco. Isso agravou a depressão do Nick Drake, que não gostava muito de se apresentar ao vivo por causa do barulho da plateia. Ele ficava sempre de cabeça baixa, assim, se incomodava com os barulhos, porque cada música tinha uma afinação diferente. E aí o estado dele foi piorando até que ele morreu na casa dos pais onde morava, em 1974. Isso é bem contado num documentário chamado Nick Drake, A Skin to Feel, que tá no YouTube legendado. Quem quiser ver é só procurar. Tem depoimentos de ex-colegas dele e até da irmã do Nick Drake. Enfim, eu trouxe uma música de cada disco dele. O primeiro é a The Day Is Done, do Five Leaves Left. Depois a gente vai ouvir Hazy Jane II, que é do Brighter Lighter. Depois Pink Moon, do álbum Pink Moon. Espero que vocês curtam. Um abraço. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on the Pink Moon. So I written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on. It's a Pink Moon. When the day is done, down to earth and sinks the sun, a along with everything that was lost and won, when the day is done, when the day is done. Hope so much your race will be all wrong, then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is so sharp when you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Sister fan. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Let's sing a song for Hazy Jane. She's back again in my mind. If songs were lines in a conversation, the situation would be fine. Então, com Santa Demo, vamos agora com o Pacto. Solta a vinheta aí, Molina. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu, venha para o Pacto da Semana. Começando o pacto, então, eu trouxe aqui o Hank Williams, da Georgiana. Ele viveu de 23 a 53. Foi um cantor e compositor norte-americano que se tornou um ícone da música country e um dos mais influentes músicos e compositores do século XX. Um dos principais pioneiros do estilo honky-tonk, ele emplacou vários hits nas paradas americanas e suas performances carismáticas e composições concisas aumentaram sua fama. O seu repertório é um dos pilares da música country e algumas de suas canções foram as mais populares do seu estilo. Ele teve uma morte muito precoce. O músico sofria de espinha bífida, uma lesão congênita na medula espinhal. Como a gente já tinha comentado antes, eu e o Léo aqui, esses caras tiveram ou mortes muito precoces ou mortes muito trágicas. Ele morreu 2 anos depois, né? Com 29 anos. Exato. Um sortudo por 2 anos só. É. Em decorrência do abuso de bebida e morfina também, ambos anestésicos compulsórios para as dores constantes que ele sentia. Ele teve um legado muito importante porque os seus descendentes também todos eram envolvidos com esse tipo de música. Os seus filhos, o Hank Williams Jr. E Jet Williams, seus netos Hank Williams III, ou terceiro, não sei, não é dinastia, então é três. Hank Williams e Hillary Williams também são cantores. Quase tudo com H aqui é Hank Williams Jr., Jet Williams, tá, isso não tem. E os netos de Hank Williams III, Holly Williams, Hillary Williams, ou seja... É, ele quis fazer tudo parecido com ele. Influenciou muito George, me ajuda aqui, Léo, George? Thorgood? George... Thorgood, que chegou a gravar uma música sua, o hit de 1947, Move It On Over. Até pra pesquisar essas músicas do Hank Williams, ele é referenciado como Hank Williams Sir. Ah, verdade, porque ele foi o primeiro, né? Aí a gente resolveu trazer, depois quem quiser pesquisar mais sobre ali as futuras gerações que ele teria, vai encontrar o mesmo tipo de som. Então agora a gente vai chamar Hank Williams, Your Shitting Heart, e do Hank Williams também, Long Gone Lonesome Blues. Toca lá, Molina. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you again someday and crave the love you threw away. The time will come when you'll be blue, your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. I went down to the river to watch the fish swim by, but I got to the river so lonesome I wanted to die, oh Lord. And then I jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone and now I'm lonesome blue. I had me a woman who couldn't be true. She made me for my money and she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done left and gone. She's long gone and now I'm lonesome blue. I'm gonna find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price, oh Lord. I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone but not forgotten blue. She's long gone and now I'm lonesome blue. Voltamos então com o Santa Demo. Você ouviu Hank Williams com Long Gone Lonesome Blues e Your Cheating Heart. A gente tava falando aqui que as guitarrinhas das músicas do Hank Williams pareciam muito as guitarras do Bob Esponja. É, se tu prestar atenção só nas guitarrinhas, lembra muito a abertura do Bob Esponja mesmo. Vamos lá, então. Agora a gente trouxe, né? Acho que não poderia faltar o Johnny Cash. Esse é diferente. Ele foi masicado um... também. É, diferente em partes. Ele foi um cantor e compositor norte-americano da música country, conhecido por seus fãs como Homem de Preto, Man Black. Diferente por quê? A carreira dele durou quase 5 décadas e ele foi para muitas pessoas a personificação do country. Não sei se por causa realmente das músicas dele, mas pela sua extensa carreira e teve bastante produção também. Só que, igual aos outros, porque em 99 ele foi diagnosticado com síndrome de Shy-Dragger, uma doença neurodegenerativa, diagnóstico que mais tarde seria alterado para problemas no sistema nervoso associados a diabetes. Daí o seu estado de saúde forçou a encurtar uma turnê. Foi hospitalizado em 98 com uma grave pneumonia. E os álbuns, o álbum American 3, Solitary Man, lançado em 2000, apresentava uma resposta à doença, representada por uma versão de I Won't Back Down, de Tom Petty, que, assim como uma releitura poderosa de One, do U2. Naquela época que ele fazia mais regravação da música do... Até a gente falou do Nine Inch Nails, Hurt. Exatamente, também teve do Nine Inch Nails, que eu também gosto bastante, mas inclusive. Só que um plantãozinho, assim, síndrome de Sydreger também pode ser similar a mal de Parkinson. Ah, olha aí, ó, não sabia. Então a gente separou três sons dele aqui. A gente vai ouvir o Johnny Cash com I Walk the Line, Solitary Man e Cry, Cry, Cry. Toca lá, mulher. Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing. a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. 'Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. To wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry. Voltamos então, Santa Demo. Vocês ouviram Johnny Cash com Cry, Cry, Cry, Solitary Man e I Walk the Line. Vamos agora então passar para umas meninas. É o The Bigotenias. É um trio canadense de Vancouver. Elas têm tendências mais para o folk e bluegrass contemporâneo, como Alison Krauss. Tinha também Uncle Earl, era uma das influências, e ainda cantores contemporâneos como Gillian Welch e Sean Cole. Formado originalmente através da colaboração de Jolie Holland, que ainda aparece com elas de vez em quando, e Samantha Parton. Atualmente o trio é formado por Samantha Parton, Frazee Ford e Trish Klein. O nome vem de uma música de Obo Martin, que é The The Big Oceania, e agora elas possuem 3 álbuns próprios, o Blue Horse, de 2001, Chinatown, de 2003, e Hello Love, de 2006. Eu tava comentando com o Léo até antes dele comentar que a gente vê muita participação, principalmente no folk americano, das mulheres, né? Uhum. Mas, às vezes, com uma pegada e um apelo bem mais pop, né? E também tava vendo aqui que o folk tá sendo mais popularizado nas músicas de séries. Eu tava vendo aqui que essa banda, o The Big Oceania, apareceu no The L Word, apareceu no Weeds e também apareceu no Breaking Bad. Assim, ele já tem uma grande influência, assim. Também... Sim, e séries, que é um negócio que tá bem em voga, né? Bem atual agora. E também por toda a carga leve de uma música folk, assim, pra uma cena mais leve. Ou também não, né? Pode chegar um folk mais engajado, mais libertário, e podem tocar um Bob Dylan. É verdade, às vezes uma cena assim mais. Não tem tanto aquele bucolismo, também tem aquele folk mais engajado. A gente vai ouvir então, já posso chamar? Quer comentar mais? Não. A gente vai ouvir então The Big Oceania, House of Rising Sun, que não é uma versão do Animals. Que eu achava que era antes do Animals. Eu sou um Não, mas eu também achava, daí quando eu baixei eu vi que não era. Sim. E também outra música das Tanias, Nobody Cares For Me Americana. Toca lá, Molina. House in New Orleans, they call. I got a moon out my window in the night. And I got a sun. Voltamos então com Santa Demo. Você ouviu as meninas do The Big Tanias com Nobody Cares For Me Americana e House of Rising Sun. Ainda com o pacto na partezinha mais das mulheres, a gente vai falar então da Laura Marling. Pegamos uma novinha agora e vamos para o subgênero do indie folk. A Laura Marling, ela nasceu em 1990 e ela é cantora e compositora de indie folk. Isso eu tava falando com a Andressa, assim. Eu acho que nem eu, nascido em 93, não contribuí nada pra música e ela já contribuiu É, viu? Ela já tem uns dois discos, eu acho. Eu também ainda não contribuí em nada, mas a gente pelo menos faz o programa aqui. Sim. A gente vai contribuir pra falar dela. É, isso aí. Ela tem uma grande troca de conhecimentos com bandas de indie folk da Inglaterra, seja por shows ou tours em conjunto ou por composições de músicas. Ela era do No and the Whale por um tempo. E também ela se relacionou com o Charlie Fink, mas isso deixa pro... É, a gente deixa daí pros tabloides de fofocas. O seu primeiro álbum, Alas I Cannot Swim, foi produzido por Charlie Fink, vocalista da banda Noah and the Whale. Esse que tinha a linkagem romântica com ela. Ah, é, sim. É o primeiro disco, né? Uhum. Mas não vamos entrar nisso. Ela também é... Ela é categorizada como nu folk, até. Ah, é? Uhum. Então, mais um subgênero além do indie folk. O álbum foi alvo de críticas de mídias britânicas importantes, rendeu a Marlin algumas premiações e sua comparação com a cantora Joni Mitchell. Uhum. Olha aí, foi bem comparado. Seu segundo álbum, I Speak Because I Can, produzido por Ethan Jones, mostra mais maturidade e experiência que o antecessor. E as comparações com Joni Mitchell se intensificaram. Seus dois álbuns foram indicados ao Mercury Music Prize. Ela foi background do primeiro álbum de Noah and the Whale em 2008, mas de qualquer jeito ela saiu do grupo antes do álbum ser lançado e acabou seu relacionamento lá com Charlie Fink, o vocalista no grupo e o seu namorado até então. Atualmente está trabalhando no lançamento do seu terceiro álbum. A gente separou dois sons dela aqui, pro Pacto, e vocês vão ouvir a Laura Marlin com Rambling Man e Cross Your Fingers. Toca lá, Molina. Oh, naive little me, asking what things you have seen, and you're vulnerable in your head. You're screaming your way to your dead. Creatures veiled by night, following things that aren't right, and they're tired and they need to be led. Well, you're screaming your way to your dead. But give me to a rambling man, let it always be known that I was who I am. Well, beaten, battered, and cold, my children will live just to grow old. But if I sit here and weep, I'll be blown over by the slightest of breeze, and the weak need to be led, and the tender are carried to their bed. And it's melancholy fair, and I'll be damned if I'll be found there. But give me to a rambling man, let it always be known that I was who I am. It's funny how the first chords that you come to are the minor notes that come to serenade you. It's hard to accept yourself as someone you don't desire, as someone you don't want to be. I was rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air. Então, agora o Molina colocou de trilha para nós a Joni Mitchell, para fazer o gancho que a gente estava comentando ontem, que apesar de ser indie folk, a Laura Marling era bastante comparada a Joni Mitchell. Tem um estilo, uma pegada bem parecida. A gente até foi lá buscar um som da Joni Mitchell para fazer esse gancho e já tocar na sequência para vocês. E também a gente estava vendo aqui que a Laura Marling também se relacionou com o Marcus Mumford, do agora hypado, aclamado Mumford & Sons. Só que eles terminaram no Natal de 2010, então talvez não seria tão relevante agora. É, uma boa data, né, pra um término. From up and down and still somehow it's cloud illusions. Também lembrando aos nossos ouvintes que além do... Pelo Mão Direita, feito aqui pelo Marcelo, aqui na rádio, vocês também podem contribuir com o Mão Direita. Só nos contatarem pelo Facebook do Santa Demo, que é o facebook.com/santademo. E também nos chamar, talvez pessoalmente. Eu tô como Leonardo Cortez no Facebook, a Andressa como Andressa Amaral. Andressa Amaral. Temos também a Gabriela Gelaim e a Laísa Sardiglia. Falar com qualquer um da gente. Se você... a gente vai tentar antecipar as pautas dos programas pra vocês. A Lu também. E a Luciana Minuzzi, isso aí. Desculpa, Lu. Esqueci da Lu. A gente pode tentar antecipar as pautas pra vocês. Via internet, nos acompanhe nas redes sociais. E se vocês se interessam por alguma das nossas pautas, conhece som, tem curiosidade, pesquisa e sabe, e quer contribuir. Essa só. A gente não ensaiou. E quer contribuir pro Mão Direita, vocês podem falar com a gente, que a gente dá um jeito de ir até vocês gravar, ou vocês vêm aqui na universidade, ali no nosso querido Estúdio 21, uhum. Gravar o Mão Direita, que nem foi hoje com o Marcelo. Uhum. Marcelo, e seria uma honra a gente gravar e depois postar no... Postar. A gente quer muito a participação de vocês. Então, daí, façam um histórico do som que vocês separaram pra gente. Pode ser de 10 a 15 minutos. Uhum. E umas 3 músicas pra gente tocar um bloquinho com a dica de vocês, ok? Ok. Agora são 2 horas e 55 minutos. A gente vai nesse clima de despedida, né? A gente já vai encerrando, então. Vamos tocar essa Joni Mitchell pra encerrar? Pode ser? Pode ser, Molina. Vamos lá, espero que vocês tenham gostado. E curtam aí a Joni Mitchell. Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. Really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living. Every day I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life. Hello. I really don't know life. I really don't know life at all. Voltamos então com Santa Demo, a gente ouviu aí a Joni Mitchell, um bonus track. Uhum. Bonus track do Pacto. É, já estamos encerrando então, vamos nos despedir. Agora são 3 horas, a gente vai se despedindo desse programa calminho, que talvez, que possa se repetir também, porque folk é muito mais coisa. Dá bastante assunto, a gente se despede aí com essa Joni Mitchell, uma música de cinema, né? E a gente espera que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, nos acompanha nas redes, acompanha nossas próximas pautas. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar.